Fulminante. Vamos cantar! O Brasil inteiro cantou! Vamos cantar, que bonito! A primeira frase é de vocês, hein? Vamos cantar! Bora! Tá lindo, mas deixa. Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. Eu sou bebido sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. E o melhor é me fechar. Baixou minha guarda, mexeu com emoção. Tira o fulminante do meu coração. Já era. O amor quando se acaba não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. O amor, obrigado. Eu amei. Calculo o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim vocês comigo, vocês eu sobrevivo. Pra ninguém me machucar, você. Tira um fulminante do meu coração. Já era, já era. O amor que me cerca não dá pra correr. Pode até ser, mas eu quero viver. Eu vou nesse risco se for com você. Marcelo Batista, meu irmão. Obrigado, Brasil.